que é pó. Aê, pode pá no bang, que é tudo maloqueiro louco no bagulho. Essa é uma conexão, Itaim, São Miguel Paulista, White Man, Chris, Nick Bala, DJ Elvis nos toca discos, DJ Said no beat, fez o convite, e nós trinca no apetite. É um dois, é o seguinte, seguinte. Mas demorou, o pé chegou, maloqueiragem aprovou, rap dominou, quem não curte se apavorou, diz que é o terror. Mas que cê, eu curto rap, São Miguel Leste. Rapaziada, grita roll, muito se diverte. Hoje é pombinho, cala a boca e vê se me esquece. Como no jogo de xadrez, eu vou te dar um cheque. Eu peço a paz para os moleques, por favor não mate. Infelizmente aqui existe o ódio e a crueldade. Eu peço a paz pra todas as comunidades. Eu me expresso e vou cantando a realidade. Falam que rap é som de nóia, de mau elemento. A gente passa informação, entretenimento. E na medida do possível, vou manter na calma. O Zé Pombinho é ignorante, não sabe o que fala. Fala, se tá no sangue, é o rap, então João. Vem pra trincar, é nossa cara. E sempre vai tumultuar pra todos os becos e morros que ultrapassou. Abre-se as cortinas e a favela grita. Vou me entocar o vampiro, me chama, me seduz com pó, sangue, puta e grana. Oh.